difícil, viu, menino? Bora, Xoxoto, a lenda viva. Vem. Beija minha boca que eu me entrego todo. Ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é um caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então deixa o seu marido e vem me procurar. Que eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, pode vir pra cá. Sou eu seu defensor e vou te proteger. Vai, perdeu, vai. Agora ela é minha. Você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Perdeu, vai. Bora, El. Mulher, no nosso eu pra sofrer. Ele gosta. Escuta o que eu vou te dizer. Você bate e maltratava, eu faço o que ela quer fazer. Vai, El! Toma uma pituzinha, né? Eu vou pegar essa pituzinha. Sobre Ronaldo CDs, Bujica CDs. Tamo junto, ó. Beija minha boca que eu me entrego todo. Ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é um caso louco. Mas quer separar, então deixa o seu marido e vem me procurar. Eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, pode vir pra cá. Sou eu seu defensor e vou te proteger. Perdeu, pai, agora ela é minha. Você deixou ela sozinha e eu sou.